Pela estrada da vida, vamos caminhando, e nossos momentos de alegria vão se juntando como um quebra-cabeças que nunca acharemos a última peça. As alegrias, assim como as tristezas, são infinitas, e neste jogo da vida colhemos flores que nunca vão murchar. Você é uma dessas flores que deixou em mim um perfume gostoso, bom de sentir, um perfume que jamais se acaba. Na vida, Deus nos presenteia com lindas pessoas como você, que passam a fazer parte de tudo em nós. Hoje, Dia Internacional da Mulher, venho nesse momento agradecer ao Pai por ter me presenteado com você. Somente através de orações é que consigo retornar um pouco desse tão grande amor que você tem dentro do seu coração. Não sou poeta e nem sei fazer rima, mas tenho no meu pensamento palavras que quero expressar em uma tentativa de homenagear uma pessoa tão especial. Você é uma guerreira. Lutou por você, por mim e por aqueles que tanto ama. Deus coloca no mundo pessoas maravilhosas como você para nos trazer alegrias e felicidade. Parabéns pelo seu dia, mulher.